operador. Bom dia, Azul 4207. Controle Salvador, bom dia, Azul 4207. Controle Salvador, bom dia, Azul 4207. Bom dia, 4207, desce para 2000 pés, chegada Bonfio, ajuste no 019. 2000 na Bonfio, no 019, tá ciente da November, perdeu contato com o centro. Assina identificação. Identificou, 4207. O 02733, na escuta? O colégio está curvando o corredor axé. 2733, mantenha o número 10 no corredor axé, reporte fora da barra. Fora do pé no axé, reporte ali fora da barra, 2733. Vinde, ponto espera, chame torre, 118 decimal meia. Ajuste de altímetro no 019. Autorizado o táxi, chamará no ponto espera, 118. E Oxana 61940 para Recife no 390. Tem 12685, alternativa 12545. Caerão 359, Recife 12685, alternativa, confirma. Alternativa 12545. 12545. Fuca, transição Caju, controle 120 decimal 8, transição 255-16. Seja autorizado então 350 para Recife, decola da pista 105 esquerda, Fuca, Caju, Whisky 58, 1208, controle 55-16, transporte para Oxiné 6140. Oxiné 6140, protegimento correto, chamo para puxo e funcionamento. Câmara 6150, 6140. Cruzar um taco no rumo oposto, lado a 5 milhas, um Romeu 44, mantendo altitude de 500 pés. Paciente, sincero, 2733, ainda não estão. Gol 1983, autorizado a alinhar e manter. Confirme para o controle. Confere 2733, está visual com o helicóptero abaixo. 2733. Obrigado, Mike Papa Lima, está visual com o contato acima? A visual com o avião aqui, o Mike Papa Lima. Copiado, vai chamar a torre em 118-612, Mike Papa Lima, para ingressar no circuito. 18-612. Grato. Salvador, é o Papa Romeu Mike Papa Lima. Eu prossigo? Positivo, senhor. Passou o passe do Pituaçu agora. Se autorizado, faz um sobrevoo sobre o Vilas. Seja autorizado, Mike Papa Lima. Positivo, vai manter a linha do litoral. Gente, vai comprar ali, mantenha a linha do litoral, mantenha a nossa frequência. Boa, te escuto. Aí. Pro Gol no 397. 397, autorizado por feedback acionamento, estamos pronto para táxi. Autorizado, eu chamo para o táxi 1397. Nível 050, chegada Mari, ajuste no 09. No 0, confirma no 019. No 260, desce ao 050, chegada Mari, ajuste no 019. Ok, deu 050 na Mari, no voo 1260, no 019. Do 1735, senhor? Romeu, microfone, vou manter o litoral, aguarde para cruzamento. Para aguardar o cruzamento da 1735 ou da 1028? 1028, microfone, continue na linha litoral. 5 aqui. Comando 983, autorizado decolagem pista 10, vento 040, gás 049. Lembra decolagem com 1983. Papa Lima, autorizado o cruzamento da sinal da 10, reporte. Reporte no través norte da torre. Flamengo aqui agora, esperar o avião decolar e se cruzar o 1028, né? Paciente, continue ali no litoral, aguarde pessoas para cruzamento. Bom, beleza. Está no farol da barra, solicita a possibilidade de acender para 2500 na proa de Veracruz. Suba para 2500 na escuta permanente 2733. Romeu, Mike Papa Lima, autorizado cruzamento da 1028, reposto no través norte da torre. Positivo, senhor, grato. 340, copia. Então, 3487, autorizado Guarulhos, nível de voo 340. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge. Bridge intercepta pelo 16, controle 190, decimal 8, transponder 5457. Nós temos que acionar. Renovel. Não confio. Autorizado táxi de Índia, pontera chama torre 1918, decimal 6, ajuste altímetro 0019. 1019, autorizado táxi de Índia, pontera 1986, eu vou no 397, obrigado, bom dia. Então 3487, faz e confirmar o cruzamento. 4207, confirmando que está autorizado o ILS. Afirmativo, reposta abrigado. 4207, chama-se abrigado. Cruza 4200, voo 983, vigilância. Vigilância, obrigado, desculpa aí, Olato. Sem problema. Voo 2733, confirma a proa. Protegimento correto, estamos prontos para pushback funcionamento. 02733, controle. O 02733, controle, Salvador. 397, Alima deu pista no 0. Alima deu no 0, gol no 397. Salvador, gol no 260, foi quem dizia direito. Copiado, desce ao 050, gol no 260. 0, 0, 0, 0, 0. O 0733, controle Salvador, transmite às cegas, se aciona identificação. Se recebe o controle, aciona identificação. Direito pelo corredor 7. O controle 120, decima 8, transponde 0130. Está aqui no setor norte, senhor, para Pontes, 117. Papai Romeu, Mike Papo Lima, Sente, mantenha pro lado do setor oeste, reporte na final da 17. Positivo, senhor. Vai manter pro oeste, chamando a base da 17. Torre 118, decimal 6. Informe pessoas a bordo. O Sanguíneo, informe pessoas a bordo. 397. Plano 397, autorizado decolagem de pista 1-0, vento variável 039. Autorizado decolagem 1-0, iniciando o gol no 397. Torre Salvador, muito bom dia, azul 4207, na final da 1-0, baixada travada. Azul 4207, curtir aproximação, quase pista livre. Vicente 4207. Sanguíneo, Ciente, mantenha a posição. Palinho, tráfego avistado, autorizado pouso pairado na cabeceira 17, vendo variável 039. Pairado na cabeceira 17, grapão. Informa o tráfego, o Robson 44 pousando agora na cabeceira 17, vamos interferir com seu pouso. Sente, 4207. Azul 4207, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento variável 039, que negando 08. Livre pouso na 10, 1008, azul 4207. Mike Papalima, no solo aos 33, autorizado ingresso no pátio 4, reporte, levando pista. Ingresso ao pátio 4, levando a pista, alemão. Azul 4207, livre pouso, pista 10, vento variável 03, mais que negar no 08. Livre pouso, na 10, com 08, azul 4207. Gol no 397, decolado às 33, meu controle, 108. 208, gol no 397. Eco Tango Índia, informa o tráfego, visual com o Robson 44, ingressando no pátio 4. Após a passagem do mesmo, autorizado, tá, reporte para ingresso, pista no 7, Eco Tango Índia. Deserto, sai da Dael, Leda Bridge. 360, Dael, Leda Bridge. Quando possível, pro Ed Bridge, eu vou no 390. 7. Gol 1983, chama Centro Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 251, 133, 25, confirme. Afirmativo. Obrigado, Maria. Já lembrei que você acha que está pronto, é com o Tango Índia. Do Xanem 6140, puxa até estacionamento no 02. Passaram 6140, já autorizado, puxa bem estacionamento, sempre tomando para o tarde. Autorizado por tiver estacionamento, são pronto para a tarde. Alcan 2733, recebe controle, acione 0126. Índia decolar 236, chame o controle 208. Obrigado, Índia. Comando da Juliette. 33, controle. Eco Tango Índia, mantém as condições visuais, o norte do corredor axé. Sobre sobre o fora da barra, nascendo um tráfego, o Charlie 208. Yes, obrigado. Papa Tango, Eco Tango Índia, da presente voo direto, João Durval. Obrigado, Índia, curvando a direita, direto João Durval. Puxa o equipamento. Vai acabar, mantém as condições visuais, 500 pés. 0-4-0. Com 1260, desce para 4-0-PES, ajuste com 0-8. 4-0-8, 1-2-5-0. 260. Então, 3896, a sua identificação autorizada chegada Mari, desça para o nível 0050. 0050 na chegada Mari, é 3896. Sim, mantém a posição do Juliette. Vai manter a posição do Juliette, com 307. Pode pouso. Número 9-2000, tem você fazer uma ponte chamando o seu 2733 que é próximo ao farol da barra? Está acusando falha de comunicação? Estacionário 6140, POB 73, 3 horas e 4 horas de autonomia, alterna Natal. Estacionário 6140, então, por seu da barra? 973, sétimo terceiro. Sim, 7 trechistas a bordo, autorizado em relação à Cidade de Viaí, ponto espera, chama a torre 1-1-8 decimal 6. Azul 08, ponto espera, dona 0, 68, 6140. Escuta, prossiga. Em relação às Viaí, posição 01. Juliette, bate, posição 1. 3487, pronto, táxi com 39 a bordo, alterna com 24 horas de autonomia. Pega o controle, que ninguém falou nada. No ponto espera, chama a torre 118 decimal 6. Ajuste ao cimento no 018. 018, pátio, Índia, 286, ponto espera, da 190, então 3487. Começou a informação que eu passo pra ele me escutou. O gol 1260, desça para 2000, livre LS. A aeronave da Força Aérea está com o transporte acionado em falha de comunicações. Já que ele está em falha de comunicações, seria interessante que ele retornasse para Salvador em condições visuais para pousar. Câmbio. Ok, informarei 2000 LS, autorizado. Força Aérea 2733, siga retornando visual para Salvador. Confirme e copiou. CNA 1140, a linha decola pistão 0, vento 030 graus, 049. decola 190, Oceania 6140. Bono 260, completa sinal LS, chame torre, 1-9-6. Completando torre, 260, 1-2-6-0. Tá, 3-8-9-6, reduja para 2-2-0-9. 2-2-0-9, para 3-8-9-6. Torre Salvador, bom dia, 1-2-6-0, 3 milhas de Simbra, já baixou, travou, desolou, está avisado. 1-2-6-0, continua aproximação, reporte baixado e travado. Baixado e travado, continuando 1-2-6-0, guardando pouso livre. Gente, guarda pista livre, 1-2-6-0. Está cruzando 220 em ascensão. Bom, 307, chama Recife, 1251, lanterna 133, decimal 25. 251, confirma em 3325. Cruzamento correto. Recife, meu controle, 1208. 208. Minha 0, trazendo a vista, autorizado pouso, pistão no 0, vento 0, 30 graus, 04 nós, que negamos 08. Confirma o vento, por favor. 0-0, retifica. 1-2-6-0, livre pouso, pistão no 0, vento 0, 30 graus, 04 nós. Quer ver? Você vai passando Pito Arthur. Romero Cabral, chama torre, 1-9-6. 3-8-6, Bravo. Salvador, Papa Romeu, Romero Cabral. Romero Cabral, vamos prossiga. Passou Pito Arthur, lá é controle de Salvador. Questão de pouso, Pato 3, Romero Cabral. Romero Cabral, reporte no Través Sul do Pato 3. Través Sul, Pato 3, Bravo. Alinha, mantém pistão no zero. Alinha, mantém no zero, 3487. 389, mantenha 050, enquanto temos um próximo site de comunicação, então talvez isso será alterado para uma possível espera. Esta 389, feliz com a vitoração. Tá 3896, devido à aeronave que está em telecomunicações, que aparentemente está retornando já para Salvador, se eu mantenha presente proa, para a gente aumentar o espaçamento e o tempo para a aeronave, se eu soubesse para 3 mil pés, inicialmente 3 mil pés, e se possível reduzir para a mínima. Sim, ativo, vai manter a presente proa, descendo para 3 mil, vai reduzir para a mínima, e tem um limite de autorização em caso de falha, senhor? É, caso de falha, você vai manter alta em duna, 3 mil pés. Pode confirmar? Caso de falha, eu só mantei 3 mil pés alto em duna. Desde 389. Já? Good morning, bom dia, American 980. American 980, go ahead. Yes, sir, we're at gate 1-1, and we're ready for our clinic. Could you confirm the estimated block time? I don't have your flight plan yet. Okay, estimated 1410 for American 980. Okay, I got it. But your estimate of clock time in my system will be 14200. In more 5 or 10 minutes, I will receive. Send by, please. Alright, 1420, would you like to call you back or should we wait? Okay, call me back in more 5 minutes, please. Will do, American 980, thank you. Aeronáutica Bravo, já foi avistado, autorizado pelo voo Pátio 3, evite sobrevoo de pessoas e aeronaves, poste no solo controlado, vento 020 graus 049. Bravo. Então, 2487, decolar 249, chip controle 208. 208, obrigado, bom dia. Bom dia, TAM 3487, passando 2500 para o 340. TAM 3487, contato radar, decolagem sua para o nível 340, saída pouca correção. Saída da Hélio da Bridge. Solicita 3487, solicita a voa da El subindo para o 340. Direto Lita, 3487. Direto Lita, obrigado, TAM 3487. 3896, ração navegação, voa na proa de Duna, inicia espera. Subindo navegação na proa de Duna, iniciando espera sobre Duna, TAM 3896. Vou chamar Leão no 40, chame 7 Recife, 1285, alterna 125, 245. 1285, 2545, 6140, obrigado. Começar lá para o corte. Bravo, frequência livre.